O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros amigos do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Essa semana, no curso de pós-graduação que nós estamos desenvolvendo aqui na CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, que segue os trabalhos do psicanalista Norberto Kepp, que está sempre com vocês aqui nesse horário, nós temos tratado muito a respeito de uma obra que Kepp escreveu já há muitos anos, que se chama Psicanálise da Sociedade. E nós estamos redescobrindo coisas importantíssimas nessa obra e que são atualíssimas. Então, naquela época, Kepp já percebeu que não adiantava fazer um estudo da sociedade como um sociólogo, um cientista social realiza, estudando simplesmente a estrutura social, as dinâmicas dentro da sociedade, sem se considerar a patologia social, a sociopatologia que está intrinsecamente relacionada à patologia individual. Então, Kepp notou o seguinte: assim como o ser humano, ele tem a maior parte da vida dele, das realizações, operando de forma inconsciente, a sociedade age da mesma forma. A sociedade, ela é organizada à imagem e semelhança do ser humano. Como o ser humano é? O ser humano é desequilibrado, é doente, é mal intencionado, hipócrita, mente o tempo todo, esconde as suas intenções e o pior, ele é muito inconsciente de quem ele é e do que ele realiza e por que ele realiza. Então, não há possibilidade alguma de se corrigirem os problemas de uma sociedade sem nós entrarmos no estudo da psicossociopatologia. O indivíduo inconscientizado, doente, que age de forma inconsciente, destruindo a si mesmo, criando instituições para servir aos seus interesses espúrios. Essas instituições, por sua vez, vão prejudicar a sociedade, ao ser humano, ao povo, à vida no planeta. Porque, como Kepp descreve nesse livro, as instituições e as leis são realizadas sem se considerar a patologia que está por detrás disso tudo. Então, a importância da psicanálise integral é a de verificar o mundo oculto, inconscientizado, escondido, que rege as nossas vidas e a vida do planeta Terra, da sociedade, das teorias, das instituições, todas as instituições, e que acabam se voltando contra o próprio ser humano. Este livro Psicanálise da Sociedade é uma obra-prima. É uma obra de transição, como Kepp menciona, porque lá ele aplica muitos conceitos ainda freudianos, kleinianos, mas aplica de uma forma muito correta, muito importante. E eu acredito que a leitura desse livro é fundamental para aqueles que não têm muito tempo para ler uma obra dessa envergadura. Eu estou realizando um resumo, que devo publicar em pouco tempo, tirando os principais conceitos, né, escritos pelo próprio Kepp, fazendo um resumo da obra, que é muito importante, porque aqueles que querem saber como ajudar a sociedade para a destruição do mundo, é preciso entender o inconsciente social, as verdadeiras razões doentias que levam, por exemplo, as instituições financeiras a serem altamente destrutivas. Às vezes, até instituições religiosas, instituições ONGs, que são formadas para realizar as más intenções dos seus organizadores. Por exemplo, Bill Gates, que acaba de fundar uma ONG com a finalidade de implantar, incrementar as vacinas no planeta. Então, favorecendo a morte e a doença, o adoecimento de milhares e milhares de seres humanos e crianças. E assim por diante. Né, Cláudia, com a população da África, né? Inclusive, doutor Kepp, para acabar com a população da África, da Índia, de tudo, inclusive da Europa, onde eles colocam muitas dessas vacinas, com exceção de alguns países mais conscientes que não permitem a vacinação em massa. E ainda ele é tido como um grande... benemérito. Então, essa inconsciência, doutor Kepp, é um fato que não foi ainda bem absorvida, conscientizada pela sociedade, né? Pelas estruturas sociais, pelo povo, pelos indivíduos, pelos educadores, pelas pessoas que dirigem e lideram as nações. Eu acho que o mundo dorme na sua inconsciência até hoje. E vai perecer na inconsciência se não acordar em tempo. Eu queria dar o nosso telefone, doutor Kepp, já de início, o nosso site, porque se não der tempo de dar até o fim do programa, 3032-3616, 3032-3616, o nosso telefone. O nosso site é www.trilogia.ws, trilogia.ws. Estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado, e as escolas Milênio, escolas terapêuticas que aplicam o método de Kepp, estão em vários bairros da capital. Procurem saber mais no nosso site, no nosso portal www.trilogia.ws. Então, eu posso dar um exemplo, né, Cláudio? No próprio direito, né? Senhores sabem que existe uma ciência do direito, só que existe agora uma ciência não do que é direito, mas do que é torto. Mas ninguém consegue, né, deslindar o que acontece. Então eu vou dar um exemplo para os senhores. Uma pessoa doente, querulante, eu estava trabalhando no Hospital das Clínicas e geralmente os doentes da psiquiatria, que eram pessoas assim alucinadas, pessoas doentes, que entravam lá, recebiam todo o tratamento e ainda saíam de lá procurando os jornais para se queixar dos médicos lá, da organização do hospital. Até que nós fizemos uma reunião com a imprensa para dizer, olha, esses indivíduos que fazem tanta queixa do hospital são geralmente doentes mentais. E de maneira que eles vão lá falar sobre mentiras, sobre projeções, né? O que eles são, eles colocam nos médicos lá na instituição, mesmo que eles tenham recebido enorme benefício. Aí a mídia se retraiu em receber essa gente e melhorou muito o ambiente. Mas até agora, no sistema trabalhista, e são muitos advogados que já comentam, se aparece um indivíduo, a gente chama de querulante, né? Um indivíduo que fala mal, que procura falar assim mal do patrão dele ou da empresa que ele trabalha, de qualquer meio, ele procura, então, uma denúncia ao promotor ou ao procurador e se queixa, cria uma mentira em torno do trabalho que ele fez. Ou então arranja documentos e testemunhas falsas. Agora, o que acontece, né? Por lei, esse promotor, esse pessoal, tem que levar adiante a denúncia. Aí, o que é acusado, que às vezes não tem nada a ver com o peixe, que não fez nada daquilo que o querulante falou, então ele é obrigado a arranjar um advogado para se defender daquilo que não existe, compreende? Então, o que acontece é que essa paranoia que existe nas pessoas mentalmente mais doentes é levada em conta. Então, o que seria, né, o direito desinvertido? O que seria mesmo de acordo com o que é direito? Por exemplo, aparece um paranoico lá, um querulante, e faz uma denúncia ao promotor, à Justiça do Trabalho. Então, em vez dele já entrar com o processo contra aquele que foi denunciado, em vez dele fazer já isso, ele devia perguntar ao querulante, ao paranoico, de onde que ele tirou aquilo. Quer dizer, ele deveria estudar a denúncia, se era válida ou não. Então, se fosse, de fato, uma denúncia válida, exequível, então ele levaria avante, né? De maneira que, se leva avante uma denúncia de um indivíduo praticamente doente, né, que quer avançar no dinheiro do empregador, no dinheiro dos outros, se aceita, então cria uma confusão enorme, né, na questão do processo, com o juiz, tudo. Se, por exemplo, o promotor fosse saber, né, o que fez o querelante, né, o que que ele está fazendo de errado, aí então começaria, vamos dizer, evitar milhares de denúncias lá na Justiça do Trabalho, que não tem razão de ser, fica lá perdendo tempo, né, com as pessoas doentes. Então, o que acontece? Eu mostro que a maior parte dos seres humanos se interessa por si mesma. A gente chama de pessoa assim egocêntrica, né? Interessado só pela própria vida, interessado só pela, às vezes, pela família, né? Pelo dinheiro que ganha. E poucas pessoas têm interesse e têm a percepção de que o mais importante é cuidar da humanidade, porque cuidando do que é geral, cuida dele. Mas cuidando do que é particular, quer dizer, da vidinha dele, do dinheirinho dele, da familiazinha dele, do carrinho dele, essas coisas incríveis, né, que o próprio Pessoa, lá, um poeta lá em Portugal, denunciou como sendo totalmente contraditória para a vida de cada um, se, em vez de cuidar das coisinhas dele, cuidasse da sociedade em geral, então estaria cuidando dele mesmo e evitando essas barbaridades, né, que tem acontecido, né, de pessoas inocentes, pessoas de grande valor, serem chamadas às barras do tribunal. O que que o Ortiz de Camargo Neto, jornalista, acha disso? Doutor Kepp, eu estava me lembrando do que a doutora Cláudia falou, inclusive hoje na aula dela, que assim como a pessoa tem uma máscara que ela oculta toda a patologia dela, cada núcleo psicótico da sociedade também tem uma máscara. Então, quando a gente vê assim, uma notícia, né? Fulano vai fazer uma obra benemérita. Essa é a máscara. A gente já sabe por trás o que, que vem aí, né? E quem que quer fazer essa coisa benemérita na África? É o Bill Gates. Bill Gates. Então, o Bill Gates, mas sabe que ele cometeu um lapso. Ele falou assim que a finalidade dele é a depopulation. Então, ele quer diminuir a população. Então, ele dá uma que quer ajudar com as vacinas, mas ele quer matar pessoas, né? Sabe que a... Nós temos aqui uma sueca, né? Ela é professora, Sofia. Então, essa professora esteve no país dela, né? Há pouco tempo atrás, e recebeu agora uma notícia que uma quantidade enorme de crianças que foram vacinadas estão com grave problema mental. Coisa, nossa, assim, oficial na ciência lá da Suécia. Quer dizer, comprovando que a vacina é algo terrível. É isso, doutor Geraldo? Exatamente, doutor Kepper. Por muitas décadas existem pesquisas científicas que han demostrado que muitas alterações psíquicas e neurológicas são causadas por los metais que se usam para conservar as vacinas, principalmente mercúrio e alumínio, que são neurotóxicos. Entonces, por ejemplo, un caso específico es o autismo, que no existía antes de las vacinas triples. O autismo es una creación de las vacinas. Mas autismo sería o topo de un iceberg. Por embaixo de autismo hay muchas alteraciones neurológicas y mentales psíquicas debido a las vacinas. Aquí tengo una noticia interesante de Marcinha, que ela diz que o flúor, né, é feito com um metal que não dissolve, né? É verdade. Que todas as águas do mundo já estão... Então, e eles vêm com esse núcleo psicótico da máscara, que falam que o flúor... Isso. Como é que eles anunciam o uso do flúor, Márcia? Eles falam que o flúor, que ele faz bem porque a cárie dentária foi reduzida. Isso é totalmente mentira. E aqui em São Paulo, 40% das crianças já estão com grau de fluorose, que aparece manchas nos dentes. E aí eles falam que não tem problema, que o benefício é maior do que o prejuízo. É uma mentira isso. Então, mas o vitiligo também não é ocasionado em parte pelo flúor? Pode ser, viu? Estamos fazendo pesquisa nesse sentido. E problemas de neurológicos também em crianças. E esses antisséticos bucais que usam? Também, que acaba com a imunidade das pessoas, porque acaba com as bactérias na boca, que são a nossa proteção, né? E em tudo, né? Tem uma fobia de bactérias, e as bactérias é que nos ajudam, né? Nós já comentamos aqui, né, doutor Geraldo, que as bactérias, né, não são só bactérias que causam doença, elas causam saúde principalmente. Então, a bactéria não é um elemento negativo. E o Pasteur, né, infelizmente, fez essa arte, né, de ganhar dinheiro para Morgan, para esses grandes banqueiros, e aconselhando as vacinas, que justamente trazem as piores doenças. Exatamente, doutor Kepe. Isso de Pasteur é parte da sociopatologia médica. É outro núcleo psicótico da sociedade. Agora, o que é que o doutor Ademar quer falar? Então, doutor, falando com relação ao núcleo psicótico, né, eu estava prestando atenção que o hospital praticamente é uma recepção por causa dessa sociedade doentia que existe, e o principal núcleo psicótico está no poder socioeconômico, né? Então a gente pega cada caso que a gente fica estarrecido. Eu vou só citar de uma paciente que chegou com uma febre muito alta, né, pressão também assim alta, né, com uma taquicardia violenta. Aí depois, fazendo a história, a anamnese dela, eu descobri que ela estava sendo processada por um banco, né, uma mulher com 75 anos de idade, tendo um filho, né, que ela cuidava, um doente mental, estava sendo processada por um banco, e ela estava desesperada, porque não podia pagar as prestações. Então, os médicos têm que ver também essa questão social. Muitas vezes elas estão influenciando na doença da pessoa. Então, esses núcleos psicóticos estão assim espalhados pela sociedade. Agora, o principal deles, que o povo deve conscientizar, realmente é a questão do poder, né? Que ele realmente quer assim eliminar o povo, de alguma forma. O senhor tem ideia, por exemplo, deve ter, é claro, né, que o local onde existem assim mais contaminação com doenças são os hospitais? Então, é o que a gente vê lá, principalmente pessoas internadas, né? É onde que ocorre, principalmente, as infecções urinárias, né? Pessoas que sofreram cirurgia. É muito comum ter um alto índice. Por exemplo, agora, essa questão da conjuntivite, que o pessoal fala tanto. Então, agora, tudo isso a gente vê que, na base, tem a questão interna também do indivíduo, né? Assim, por essa opressão social, pelos próprios problemas que ele tem, então facilita, muitas vezes, essa problemática. Principalmente as doenças mentais, né? Se interna uma pessoa com um problema qualquer mental, ela sai da internação com 4 ou 5 problemas também. Não acontece isso também com os remédios? Todo remédio tem uma indicação e 4 ou 5 contraindicação. A Selma quer falar? Então, tava até quando o senhor falou isso, eu lembrei de um exemplo que eu acho que vale a pena mencionar, né? Porque essa questão dos medicamentos, eu tenho uma cliente que ela tem um marido que sofre de mal de Alzheimer há alguns meses e vem sendo medicado, né? Porque eles têm uma linha muito medicamentosa. E o que acontece é que a filha foi participar de um congresso de dentistas, ela é dentista, e falaram nesse congresso que justamente o remédio que eles usam para o Alzheimer tem como efeito colateral sério aumentar sintomas de demência no ser humano. Então imagina, né, a pessoa que já tem um problema, aí ela toma um medicamento que vai assim piorar inúmeras vezes sintomas até muito mais graves, né, quer dizer... Agora, vamos ouvir a Luciara Avelino. Ela escreveu um livro. Qual é o nome do livro? É a terapia em sala de aula, doutor Kepin. Então, ela vai mostrar o absurdo do processo pedagógico invertido. Então, doutor Kepin, eu acho que tudo isso que acontece, esse abafar da consciência que tem para deixar os pais, por exemplo, fascinarem os filhos, uma loucura que é feita, então é porque a educação não está fazendo a função dela, que é trazer a consciência. E esse é o método do senhor, que eu acho assim de uma importância absurda, para que todas as escolas primárias, escolas de ensino fundamental, de ensino médio, que já estão usando o método kepiano no ensino, mas precisa de ser uma coisa assim a nível mundial, porque para dar condições à pessoa de poder se desenvolver na consciência. Então, geralmente, né, Luciara, o que a escola ensina é um chamado decoreba, né? Decorar para passar de ano e ter o diploma. E para obedecer às instituições sociais, que de acordo com as suas descobertas, doutor Kepin, são mais criadas para a serviço da psicopatologia dos indivíduos de poder. Então, a maioria das instituições sociais são nocivas. E os seres humanos, desde pequeninos, são ensinados a obedecerem inconscientemente às instituições sociais malignas para a sociedade. Agora, tem que admitir também que o pessoal que galga o poder assim, econômico, social, político, eles não têm ideia de que rumo errado eles estão, né? E como eles próprios são doentes mentais. Bom, não precisa falar doentes mentais, mas neuróticos, né? Se bem que alguns são, né? O Hitler era um doente mental, né? O Stalin era outro. Porque toda doença, viu, Cláudia, vem da delinquência. Sim. Se a pessoa é delinquente, ela acaba doente. Agora, o que eu acho bárbaro nesse livro do senhor é que o senhor fala que todo ser humano, ele é doente, né? Neurótico, psicótico, dependendo da quantidade, não da qualidade de doença, mas todos temos os núcleos psicóticos no interior. E que a questão é tomar consciência disso. E que a humanidade não quer tomar consciência disso, principalmente as instituições sociais encarregadas de esconder a patologia. A Luciana quer falar alguma coisa? Não, mas coisa? Se a gente tivesse uma educação correta, como o Dr. Kepp escreve no Trabalho e Capital, e o indivíduo for menos invejoso, ele vai ser no máximo, ele vai ser um indivíduo são. Mas se ele está numa educação errada e ele é muito invejoso, ele vai ser um psicótico. E se ele está numa educação correta e ele for muito invejoso, ele vai ser um indivíduo neurótico só. E o Dr. Kepp fala que é possível tratar. Então, mas por enquanto, nós estamos com educação errada e indivíduos invejosos. Quer dizer, tem uma grande possibilidade de ter muitos psicóticos. É, se tivesse metade da educação certa, né, Luciana? Pois é. A pessoa seria metade certa, né? Nós vamos ter um curso agora, dia 9 de maio, para professores, para docentes, doutor Kepin. Eu tenho essa esperança que os docentes venham aprender a metodologia do senhor. Terapia em sala de aula. Isso. Todos os professores, diretores de escola que entram em contato com a metodologia de Kepin, eles têm uma grande abertura e um instrumento de ajuda para o seu trabalho em sala de aula. Eu gostaria de dar para os senhores o nosso endereço, Sociedade Internacional de Psicanálise Integral ou Trilogia Analítica. Aqui nós fornecemos assistência psicanalítica individual, de grupo. Temos publicações, videotapes, temos programas de televisão, de rádio, cursos, tudo voltado para a conscientização dessa ciência trilógica. 3032-3616 é o nosso telefone. Estamos na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E nosso site é www.trilogia.ws. Trilogia.ws, não é .com, não é .org, é .ws. Nesse portal, vocês encontrarão as informações de todos os nossos sites e atividades. Até a semana que vem.